morena, venha pra cá, pra dançar xota, se deite meu cangote, que pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, bota defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abarco essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros fuxicos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina e cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros fuxicos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura finazinha, cintura enfocadinha, bem fininha de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina.